Aham. Periferia idolatrada já sofre demais. Além de tudo, não respeitam nossos ideais. Corrupção de ideias é o que me falta bater. Nosso retrato rasgado e mostrado na TV. E se já não bastasse os idiotas que nos queimam o filme, todo dia aparece uma merda nova pra cantar. Eu escutei, alguns caras se renderam de vez. Cada comédia que eu prefiro mesmo nem citar. Aqueles que se dizem ter o dom da rima são os que mais me apresentam as palhaçadas. E suas letras incentivam, fazem apologia, destroem minha moral, minha ideologia. Os caras não evoluem, estão parados no tempo. Não tem visão do futuro, só tem visão do momento. O som é muito mal, só som comercial. E o resultado tá aí. É difícil, é complicado. Todos entendem, todos são atados. É complicado. Precisamos acabar com a desinformação. É difícil, é complicado. Todos entendem, todos são ataque. É difícil, é complicado. Bolsão, crime nacional pesado. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá. É o que mesmo? Desabafo? Chega, meu irmão. Sou o Manelim, chegando com firmeza. Cheio de malícia, mas com a mente no lugar. Mostrando a imagem saturada pela mídia que esconde e escorraça nosso rap nacional. Moleque louco do gama falando a verdade, mostrando o fato real, mostrando a dificuldade. De tantas vidas, de tantos solos perdidos, e nós da periferia somos sempre atingidos. E mostra o que fazer nessa situação. Se o som do nosso gueto não seria uma solução, se alguns caras usassem o que eles têm nas mãos, certamente teriam causado uma revolução. Mas não, não ligam pra isso, só querem os lucros, só querem vender o disco. O som é muito mal, só som comercial. O resultado tá aí. É difícil, é complicado. Todos entendem, todos são ataque. É difícil, é complicado. Precisamos acabar com a desinformação. É difícil, é complicado. Todos entendem, todos são ataque. É difícil, é complicado. Bolsão, crime nacional pesado. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Rap nacional tá cheio de blá blá blá. Então, o desabafo, meu irmão. Vamos nos espelhar nas nossas grandes conquistas. Vamos seguir o exemplo dos nossos grandes artistas. Mostrar pra todo mundo que nós somos capazes de demonstrar inteligência escrita em nossas letras. A cultura é essencial, não se esqueça. A desinformação é uma merda pra cabeça. Quantos livros você leu esse mês? O que de construtivo neste ano você fez? Nada, de todas essa é a resposta mais dada por uma maioria sem opinião formada. E se a ideia é boa e se ela é bem formulada, se ela no alvo atingir, aí é embaçado. Por que será que a ignorância sempre predomina? Por que será que alguns caras estragam as nossas rimas? Entre o ano passa e o mesmo retrato fica. Não temos quase nada, quem justifica? É difícil, é complicado. Todos entendem, todos são ataque. É difícil, é complicado. Precisamos acabar com a desinformação. É difícil, é complicado. Todos entendem, todos são ataque. É difícil, é complicado. Bolsão, crime nacional pesado. E o Brasil continua nisso.